Simbora, defensores do brega! O nosso romance nunca vai acabar. Começou num beijo sob a luz do luar. Me tirou os pés do chão, me queimou. Eu flutuei no teu amor. Tendo a neve e seduz com teu sabor. Antigo e moderno, é verão e inverno. Brilha na terra e todo o universo. Se o mundo gira, respire o amor. Nós somos um mundo, eterno amor. Nós somos um eterno amor. O destino revelou o dia. Defensoras do Brega! Eu fico louca por ti. Meu bem, eu fico louca também. Esse corpo lindo, eu chego mais no além. Meu bem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa, eu fico louca por ti. Meu bem, eu fico louca também. Esse corpo lindo, eu chego mais no além. Vem comigo, dance, dance, desse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Vale, revale, mexe esse corpo, vem comigo, dance, dance, desse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Vem, vem com as defensoras do brega. dança gererê. Quem não sabe vai aprender, porque eu vou ensinar. Para o gererê com você, não precisa convidar. Vamos dançar gererê. Quem não sabe vai aprender, porque eu vou ensinar. Gererê, a gente dança assim. Você fica coladinho em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Você vai gostar, vem! Bora, defensora, se prepare pra descer, hein? Sente meu prazer.